Histórias de Vida. Vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital, para ouvir na Rádio Boa Nova. Cumprimento todos os ouvintes. Hoje iniciamos o 5º programa de Histórias de Vida, Vidas com Histórias, com 3 irmãs residentes na aldeia de São Sobral, situada a uma altitude de 650 metros a norte do Monte do Colcorinho, pertencente à freguesia da Aldeia das 10, onde se avista a Serra do Açor, a Serra da Estrela e a Serra do Caramulo. Vão-nos contar momentos significativos da sua infância, marcados pela união familiar e pelos bons momentos de escola. A história que vamos ouvir tem o intuito de resgatar as recordações maravilhosas da infância e as brincadeiras vivenciadas. Cada recordação relatada está guardada num baú que se abre de vez em quando para presentear o dia-a-dia destas três irmãs. Histórias de Vida. Vidas com histórias. Começo por apresentar a Sra. Isabel, de 72 anos, a Sra. Conceição, de 75 anos e a Sra. Hilda, de 78 anos. Sejam bem-vindas e muito obrigada por nos relatarem a vossa infância. Contem-nos então um pouco da vossa infância. Somos 5 irmãs. Eu sou a do meio. Tenho 3 mais velhas e 3 mais novas. E o seguinte, eu tenho a minha infância de meninice. Foi quando entrei para a escola. Porque era uma alegria total, porque... É, entrava-se até ao dia 7 de outubro. E eu já era com aquela alegria também já não ir para fora da terra, porque tinham que ir no inverno, debaixo de chuva, debaixo de frio, e eu também já naquela ânsia, porque já não ia apanhar isso, porque era a nossa escola aqui. E anda na escola até que idade, Ana Conceição? Até aos 10 anos. Fiz a primeira classe, fiz a segunda e fiz o exame da terceira classe. Eu era um aí exame. Não, fez a quarta, não, aí não exigiam ainda, nessa altura. E depois foi uma alegria muito grande, os nossos pais também muito contentes. Mas quer dizer, depois as carteiras vieram, não eram cadeiras como agora, eram umas carteiras, tinha uma secretária juntamente. Era cadeira para 2 alunos e a secretária à frente e no meio um buraco para ter o inteiro da tinta. Ainda se lembra do nome da sua professora? É, a Dona Carlota. E depois foi para a escola e depois as cadeiras tiveram que ir buscar ao outro lado do Ribeiro, porque ainda estava a ponte em construção, porque já foi feita por a Câmara, e chegou lá do lado de lá, e os homens tiveram que ir trazer às costas. Mas todos muito contentes. Quando chegaram ali ao largo, era a alegria, era a Carolina a dar os vivas, era tudo, foi uma alegria enorme. E também estão a foguetes e tudo. Muito contentes. Os nossos pais também, por já ver aqui o posto escolar, não era a escola, era o posto escolar, que era numa sala ali ao largo. E eu fui, nessa altura, foi uma alegria enorme, porque andava muito contente de ir para a escola. E depois, o que é que sucedeu? Aprendi só, fiz a terceira classe. A primeira classe, fomos, ainda depois, ao fim, a passagem de classe, ainda tínhamos que ir fora da terra. A primeira para a segunda, fomos ao Boco. Passar de classe. Da segunda para a terceira fomos à aldeia. E a pé. E a pé. E depois o exame, que era a terceira classe, era exame. Fomos até de carro, numa caminhonete de carga, todos os meninos lá assentados com uns banquinhos, todos contentes. Já foi exame, já fomos de carro numa caminhonete dessa de caixa aberta. E é isso que eu conto. E depois ao fim de. Andei lá 3 anos, aprendi a escrever e a contar e a saber o que sei hoje. Exatamente. E depois, ao fim de sair da escola, fui guardar as cabras, fui para o monte, fui por aí fora, botar as cabras de um lado e para o outro. Depois disso, comecei a ajudar, ou seja, íamos ajudar para esta, para aquela. Eu comecei, nos meus 12 anos, comecei a ir lavar a roupa a uma velhota que vivia aqui sozinha. Ela não vivia sozinha, mas eu ia lavar a roupa com 12 anos e eram umas roupas muito grossas, muito assim, de muito... Sim, sim. Fias ali ao tanque e andando à novita com 12 anos. E depois comecei a andar aos dias de ajuda, a cartar rolos, a cartar estrumes, das estrumeiras. Sempre uma vida de trabalho, mas sempre muito satisfeita de cá viver. Digo mesmo satisfeita, porque a nossa infância era assim. E quando andava na escola, qual era a sua brincadeira preferida? O que é que gostava mais? Ora, éramos às escondidas, era uma coisa qualquer, andámos às escondidas uma lá, escondemos aqui e ali nasquelas casas velhas que lá em volta. E outras coisas mais, nem tínhamos grandes brincadeiras. Dona Isabel, diga-me lá, em relação a este tempo da meninice, como é que vocês usavam o tempo além da escola? O que é que faziam durante o dia, além do tempo que iriam para a escola? Eu queria acrescentar aqui uma coisa que a minha irmã me disse, porque o caso de irem fazer as passagens fora da terra era o facto da professora não ser professora primária, ser apenas regente escolar. Por isso tinham que ir fazer depois as passagens. Eu, por exemplo, a minha primeira passagem de classe, que foi anos mais tarde, foi à aldeia, e até me deu o chelique. Porquê? Porque havia um dos meus colegas que era mesmo um bom aluno, mas esse dia lá fez questão em fazer uma borratada que tiveram que limpar com lexívia. Depois aquele cheiro da lexívia, que nunca me tinha apercebido de tal produto, deu-me lá o chalico com aquele cheiro da lexívia. Mas sentiu-se mal, dona? Muito. Aquele cheiro da lexívia. Porque tiveram que fazer duas vezes ou três limpeza ao teste dele. Ah, ok. E era o melhor aluno que a professora levava, mas aquele dia teve um azar. Também. Pois, acontece. Mas o que é que ele fez ao teste? Não, fez mal. Fez mal e depois nessa também não era na pedra. Não, era. Correu-lhe tão mal o exame uma vez e a senhora achava que, como ele era tão bom aluno, não tinha. Deram-lhe assim uma segunda e uma terceira oportunidade. E como não teriam muitas folhas, usaram o chívia para lavar a borratada dele. Mas então, à parte, a lembrar-me foi a primeira vez que eu presenciei o chívia na minha vida. Depois, agora, no que respeita a mim, se a minha irmã já contou tudo, eu queria contar a minha primeira história de quando tinha 2 anitos. Depois, no que respeita à escola, já lá vamos. Eu, quando tinha 2 anitos, 2 e pouco, quando a gente, aqui na aldeia, a gente andava sempre por a rua com as nossas camaradas, o nosso bem bom era andarmos na rua. Sempre que nos podíamos fisgar, lá íamos para ver as nossas camaradas. Mas aquele dia não fui para as camaradas, fui para a porta de uma senhora que tinha vindo de Lisboa. Eu sabia que aquela casa estava sempre desabitada, mas aquele dia sabia que estava lá uma senhora, e fui-me lá sentar sozinha, à porta, porque aquela senhora é de Lisboa. Sentei-me à porta, sentei-me no balcãozinho, pus-me bem o meu vestidinho, e a senhora saiu, porque eu a pensar que ela me dava alguma coisa. Estavam habituadas às pessoas que vinham de fora trazer alguém. Elas tinham a gentileza de nos dar qualquer coisita. Eu não perdi a oportunidade, fui para lá. A senhora saiu de casa, foi à fonte, nem bom dia, nem bom dia menina, nada, não disse nada. Eu ali fiquei à espera que ela viesse da fonte. Só me lembro que o cântaro que ela levou para a fonte não era como o da minha mãe, porque a minha mãe era só de meiaza e era já um cântaro mais moderno, mais bonito. O dela era uma cântara velha que ela devia ter lá em casa, com 2 asas, e que ela... Pronto, como cá não estava no dia a dia, foi com aquela panela que ela foi à água. Apenas me lembro disto e que ela tinha um carrapito. Isso também não era normal, porque as pessoas quando iam a Lisboa já tinham geralmente o cabelo cortado. Mas aquela ainda tinha o carrapito como a minha mãe. Só sei que voltou da água, entrou para dentro, fechou a porta e não me disse nada. Nem como te chamas, nem quem é o teu pai, nem a tua mãe, nada. Zero. Nem ela, essa mulher. Eu fiquei tão triste. E o pior, mais triste ainda, é que ela era minha tia. Mas eu fiquei tão triste, assim, tão magoada. Mas depois fui-me apercebendo porque o meu pai dizia, porque o meu pai já falava muito nela. E eu, portanto, aproveitei a deixa de lá ir para a porta dela. Depois é que eu me fui apercebendo que ela veio cá, mas já vinha muito doente. E veio apenas para assinar um papel que o meu pai comprou-lhe os terrenos, porque ela andava tão doente e possivelmente iria morrer, e assim como morreu mais brevemente. Por isso ela não trazia nem alegria, nem... Perdoei-lhe assim um bocadinho isto, porque isto me marcou-me. Ainda hoje continuo, se calhar agora nunca contei, mas os meus filhos ouviram muitas vezes esta história. Tenho contado esta história. Agora, porque é assim uma coisa que... É marcante. É a minha primeira marca de vida. E ainda era muito novinha, com 2 anos. Eu sei, porque eu nasci em 48 e a minha tia, se eu for ao cemitério, está lá a fotografia dela, e conforme morreu em outubro de 51. Portanto, neste espaço de tempo, eu lembrar-me dela e tal, é uma verdade. ponto final nesta história. Não teve grande, mas acho que as pessoas que me estão a ouvir, que consideram a maior parte da minha geração, compreendem como era aquela alegria de quando vínhamos alguém em Lisboa, porque sempre nos dava um mimito. Mas a Dona Isabel, como é a irmã mais nova, que brincadeiras é que tinha, por exemplo, com a sua irmã? As suas brincadeiras era, por exemplo, aproveitávamos mais quando íamos para o gado, porque eu, como era das mais novas, já não tinha irmãos para guardar, andei um bocadinho mais à solta. A minha mãe fazia-nos as bonecas de trapo, porque não havia outras, e como a minha mãe trabalhava de costura, tinha sempre aqueles restos dos tecidos, fazia-nos as bonecas, mas os vestidos não me lembro de fazê-los a minha mãe, que os fazia a minha irmã Hilda, que já tinha mais 6 anos que eu, e fazíamos muitos jeitozinhos, até empreguiadinhos, e depois com as manguitas, todo mundo em pormenor, mesmo lindos. Porque também tive a particularidade dela ser a minha irmã mais chegada, porque já tinha mais 6 anitos, já me deu mais mimos, acho que foi ela até que me guardou quando era mais pequenita. E depois também tenho outra história muito engraçada. Ainda tem essa boneca de trapos, Dona Isabel? Por favor. Já não. Mas era engraçado. Era muito giro. A outra história mais engraçada que também tenho da minha irmã é que uma vez fui também com ela, porque as nossas brincadeiras não eram propriamente lá em casa nem no jardim. Era quando íamos ou à lenha ou ao mato. Uma vez lembro-me também que fui com a minha irmã Hilda ao mato. Ainda me lembro aonde e tudo. Lá estava a fixação que eu tenho das coisas. E eu disse-lhe assim: olha, Hilda, a Maria tem lá uma menina. A Maria era a minha amiga predileta. E, portanto, a Maria tinha mais uma irmãzita. Sim. E sabes onde é que a foram buscar? Foi à Poça do Circo. Porque a Poça do Circo era um nascente assim meio charco. Não era um nascente assim corrente como geralmente os outros são. Mas era ali, tinha uma particularidade, aquele nascente, tanto que nasciam lá os meninos. E quando eu disse à minha irmã que a Maria tinha uma menina, porque a Maria já tinha além dela o Zé e mais outra, e depois aquela já era uma outra. E eu, quando lhe disse que ela tinha nascido na Poça do Circo, diz a Hilda: és uma palerma, os meninos não nascem nos poços. E eu fiquei assim, à espera. E ela disse-me: a menina andava na barriga da mãe dela. Olha, eu não lhe fiz mais interrogações, fiquei na minha, vim contar à Maria. E possivelmente depois a nossa outra amiga, a Isilda, que era assim um bocadinho mais destemida, contou-me melhor a história. E ficámos a saber a história dos meninos que nascem, umas vezes nascem no Bico das Cegonhas, ou vêm no Bico das Cegonhas. Nós aqui nasciam na Poça do Circo. Não, era um poço da Corta. Era um poço muito simpático. Da Corta Nova. Ali assim um poço muito acolhedor. A água muito morninha. Não admirava que a gente acreditasse que os meninos vinham lá. Eram coisas que nos diziam, claro. Porque naquele tempo não falavam como falam agora, de tudo e de... Era um tabu tão... Naquele tempo nos falava que... Ainda por cima nas aldeias. Nem sei como é que tu... Mas tu com 12 anos já tiveste a coragem de esclarecer uma coisa que... Eu já sabia. Pois, 12 anos. Pois, 12 anos já sabia. Olha, Dona Hilda, e a senhora, recorde-nos um momento especial da sua infância. Era um momento especial da minha infância, pode Sim. ser quando eu entrei para a escola, porque é o mais especial e é o primeiro. Eu, quando entrei para a escola, já tinha quase 9 anos. Quase 8. Escuta, tinha quase 9 anos, porque a gente devia entrar, nessa altura entrava-se até aos 8 anos, e tinha que se entrar até ao dia 14, Sim. não, até ao dia 7 de outubro, era o dia 7 de outubro que era as entradas das escolas. E eu fazia os anos no dia 14, já não entrei, quando tinha 8. Portanto, já entrei quando tinha quase 9. Depois, o ano seguinte. E tanto que a minha mãe ficou bem contente, porque era para guardar a minha irmã Isabel. Ela tinha 2 anitos, eu tinha quase 9 anos, ela tinha 2 ou 3 anitos. E era preciso guardá-la, exatamente. E depois, o ano seguinte, quando entrei para a escola... Que depois tinha quase 9 anos, porque eu lembro-me que tinha quase 9 anos, porque eu saí quando tinha 12 e eu andei 3 anos. E quando entrei para a escola, foi para o Val de Maceira, ainda era para o Val de Maceira, porque aqui ainda não havia escola no São Sobral, andei lá 2 anos. 2 anos no Val de Maceira, cada ano tive só a professora. O nome delas agora já não me lembro. Só sei como era uma senhora que o marido dela era guarda florestal. E o ano seguinte, foi depois o ano seguinte que abriu aqui a escola no São Sobral, que a minha irmã entrou, o primeiro ano. A sua irmã Conceição. Pois. Eu entrei depois também, esse o terceiro ano, andei aqui no São Sobral, já. Porque nós não nos apanhávamos umas às outras na escola. Ela apanhou-me porque entrou mais tarde. Pois. Mas esta escola só tinha uma sala, não é? Onde estavam todas as quatro salas. Pois, isso era para foi uma sala que ofereceu um senhor, cá da terra, que ofereceu aquela sala. Porque em Oliveira, disseram ao meu pai, arranjem lá uma sala com essa mão da escola. Arranjem lá uma sala e que o senhor deu-nos a sala, porque também tinha uma neta a quase entrar para a escola. E dava-lhe jeito, não é? Ver a escola foi, aqui. E foi assim. Não, mas nesse tempo que a escola para cá veio, para ela para cá vir, foi preciso o senhor de São Sobral, a começar pelo meu pai e por outros mais, andarem a pedir, tanto que iam, foram muitas vezes a Oliveira, daqui a pé, para pedirem lá, lembra-me do senhor onde iam, que se chamava o senhor Gomes, e foram Sim. lá, por intermédio, não sei ao que ele pertencia, não sei, só sei que... O senhor Gomes, vocês forem ver à internet, o senhor Gomes era professor na escola para as Garcias de Mascarenhas, possivelmente. Sim, ora, esse senhor ajudou cá o São Sobral para a escola para cá vir. Tanto que uma vez, lembro-me que houve aí uma irmã minha, aquela minha irmã em cima, e uma senhora que foram lá levar um cabrito. É para agradecer. Mas foram levar de boa vontade, porque ela ajudou-nos, no caso contrário, ainda não era aquele. Porque mais tarde, depois veio, nesses anos já estava. Já andavam a fazer a nossa escola, mas a escola depois veio, fizeram a nossa escola. Mas muitos anos depois. Pois, segundo eu ouvi. E eram muitas crianças, não é? Éramos, eu não sei quantas éramos, mas éramos várias, tanto que dava para 20 e tal. E lembra-se do horário que faziam, Dona Conceição? Entravam aqui. Era 9 horas. E era o dia todo, uma hora. Até às 3. Até às 3. E depois das 3 é. Horas iam para a agricultura. Íamos guardar as cabras e por esse monte fora. Botámos as cabras, não levámos só as nossas, levámos pessoas vizinhas que não tinham quem lhes botasse, íamos todas aí. Era uma brincadeira pesada com as outras camaradas por esse monte acima. Olha, era uma infância livre e feliz. Era feliz, feliz, contente. É o que eu digo. É verdade. Era feliz, mas era dura. Sim, mas agora, se agora pensarmos. Dura no que respeita ao trabalho. Se agora pensar naquilo que passei antigamente de trabalharmos no duro. Claro. Quando a gente. Depois, quando eu saí da escola, tinha 12 anos, comecei logo de trabalhar a ajudar a cartar carregos. Não era assim qualquer serviço. Era a cartar carregos, a rolo. Nesse tempo havia aí um senhor que comprava o pinhal e depois fazia o rolo lá para as costeiras, como se chama aqui, e a gente é que os acartava para a estrada para depois ir a caminhonete das escolas. E com 12 anos era difícil, tanto que me lembro, a primeira vez que comecei a trabalhar, até ganhava menos que as outras, porque eu era fraquita e tudo isso, e certamente trazia menos que as outras. E essas coisas também, a minha irmã está a dizer que, mas a mim também me marcaram. Porque a uma era difícil, porque a gente ia de manhã cedo, ao nascer do sol, é que a gente já tinha de lá estar. E depois ao pôr do sol? Ao meio-dia tínhamos 2 horas de descanso, porque estava muito calor no tempo do verão. Sim, faziam a sesta, não é? Aquelas horas de sesta. A gente tinha, e depois tornava-se a estar a trabalhar até ao pôr do sol. Não havia horários, era do nascer do sol ao pôr do sol. Era difícil aquela a vida, já com carregos lá, quando a gente... E, depois ainda... e se calhar vestiam-se sozinhas também? Quem é que vos vestia? Era a vossa mãe ou eram vocês que se vestiam sozinhas? Vestir, de maneira, vestir... Para se prepararem para irem para a escola? Até, pois, isso, vestíamos nós já. Ela fazia-nos as roupitas, isso tinha ela cuidado. Fazer-nos as roupitas, qualquer coisa que... Mas de resto já nos vestíamos. Em casa de vestuário e de comida, embora que naquele tempo não era como agora, mas isso nunca, a fome nunca me lembro de passar, não tivermos nunca... E era a vida daquele tempo, o nosso pai sentia-se feliz por ter uma família e ele ganhar dinheiro para nos deixar alguma coisa. E sabem como é que a profissão dele? A profissão dele era carboeiro. porque era, uma, era na altura uma boa profissão, porque... Carboeiro? Carboeiro, havia carvão. Havia sempre encomendas de carvão, não sei se era para os comboios, se... Sim, era, também. Era, se calhar neste tempo era para os comboios. Era para as... como é que se chama? Onde as fazem as ferreiras. Ai, faz as ferreiras, foi. Era para os ferreiros, é que ele vendia o carvão. Mas também havia vários, não é? Várias oficinas, pois, na época. Porque nesse tempo havia muitas oficinas de ferreiros que faziam as ferramentas. E estavam sempre a necessitar. Tudo ao calor, a manual. Sim. Quer dizer, era tudo manual, não era como agora... Era necessário mas, muito carvão, não é? E depois, tinha muito trabalho. Eu sei que porque havia... Tinha muito trabalho. No vale e ganha muito dinheiro no carvão. Mas... era para comprar terrenos, para deixar aos filhos, para deixar aos filhos para se governar. Agora está tudo cheio de silvas e de gestas. Valeu a pena. E outro momento, Dona Hilda, da sua infância? Pois é, mas isso foi o ano que andei aqui na escola, dois no Val de Maceira e um no Chão Sobral, e esse ano é que caiu o avião em Aldeia. E depois estava a gente lá dentro da escola, foi já da parte da tarde. E começaram na rua, começaram lá a gritar, tem um avião em Aldeia, está. E a nossa professora saiu porta fora, neste tempo dizia assim, saiu porta fora para vir ver o que se passava, porque ela também era da Aldeia. E tanto que nós ficámos lá dentro com a porta fechada. Podia nos ter deixado também sair, mas não. Mas mais um pedaço é que nos veio abrir a porta porque ela também quis ir para a Aldeia ver o que se passava. Pois, e a Dona Isabel e a Dona Conceição recordam-se? Do avião, recordo. Éramos a Timaria lá no largo e ela começou a gritar, caiu um avião. Isso eu recordo-me bem, nós já éramos todas a ver. Quando ela nos abriu, éramos todas a ver para o largo, via-se bem à aldeia. Só se via fumo, mais nada, não se viram mais nada. Porque neste tempo a nossa professora era uma rapariga que vinha da aldeia, porque ela depois... dormia aqui, tanto que foi uma casa que o meu pai estávamos entregues dela, de um tio, dessa tal minha tia que ela está a falar, e a casa dispensaram para ela viver. E era nessa casa nossa que ela vivia, que a casa estava entregue à gente. Pois, e depois, no fim de semana, ia sempre para a terra dela, mas ia daqui para a aldeia a pé. E ela nesse dia, o avião caiu, e nesse dia, como era na terra dela, caiu, mas não sei, podia ter-se muito bem sido na família dela, mas não foi. E ela, primeiro, não nos deixava sair. Não nos deixava. Lembra-se do ano em que caiu? Então, o ano que foi, por exemplo, eu entrei com 9 anos, tinha... Ou entrei com... Eu tinha sido em 57. Ah, não, foi mais cedo. Não, 55. Então eu ainda andava na escola, tenho, em Belém, só 3 anos. Em que ano nasceu? Eu nasci em 42. Portanto, sim, tinha 9. Tinha 11. 11, não é? No último ano. 53. Foi, ela, o último ano que andou na escola foi quando abriu aqui a escola, no Natal, em 53. Foi quando ela abriu, que eu entrei, foi o último ano. E a minha irmã entrou o primeiro ano. Certo. Essa coisa das cadeiras, não me lembro. Isso não me lembro. Ah, mas ela se lembra, porque... Isso não me lembro, só me lembro que para o Val de Maceira a gente não era nada fácil, porque era preciso ir cedo quando chovia e tudo. E não tínhamos caminho como temos agora. Era um caminhozinho que descia lá embaixo ao Ribeiro e subia até lá em cima ao alto onde vocês. Andavam muito, não era? Quer dizer, era a pé de 10 km todos os dias para lá e para cá. E depois ainda acabávamos porque nós aqui não tínhamos mercearia nenhuma, havia uma mercearia no Val de Maceira. Que a gente todos os dias trazia o arroz, ou a massa, ou isto, ou o açúcar. Todos os dias ainda íamos lá à mercearia do senhor... Aproveitavam a viagem. Pois, mas a gente só ia os quadros. Os nossos pais já os conheciam, só chegávamos lá, quero isto ou quero aquilo, e ele dava-nos depois o meu pai ou a minha mãe, que iam pagar, não, a gente não levava o dinheiro. Mas essa coisa de trazermos o açúcar ou o arroz, porque nesse tempo era... Era tirar num saco e botar, não estava pesada como agora. Se a gente queria um pouco de açúcar, Ele ia lá um saco, enchia para um cartucho e a gente trazia o açúcar. Se queria arroz, ou massa, ou essas coisas. Era tudo a bolso. Era tudo a bolso. Pois. Olha, Dona Isabel, houve uma fase da sua vida em que se ausentou de Chão Sobral. Dona Isabel, mas e Dimas? Aquele período de tempo, não foi muito, mas... Mas eu ainda tenho, ainda quero contar outra coisa, porque antes disso, quando eu tinha 12 anos, também era como elas, também já trabalhava. E não me faltava patrão. Uma vez até fui a Cartastrume, porque as minhas irmãs ainda me falavam que havia aqui muito trabalho da rapariga estar a Cartastrume no tempo de janeiro, fevereiro, para semearem as batatas nas oliveiras, e o estrume de onde é que se tirava era das ruas, porque a parte de algumas ruas eram cheias de estrume. E depois, no fim do ano, estava farto de estar calcado, as pessoas aproveitavam para ir para o acartar. Era muita mão de obra para este tipo de estrume, todas as ruas, e depois ainda mais os dos porcos, os das galinhas, etc. Pois que os animais andavam todos na rua, não é? Depois até me lembro, uma vez eu com 12 anos, um dia mordeu-me um cão, numa perna. E ao outro dia, ninguém, não sei se alguém me curou, se não, mas se calhar ninguém me curou. Ao outro dia fui a cartar estrume, isto com 12 anos, de certeza. E foi quando começaram a vir as meias, que eram de mousse, porque antes disso eram mais de algodão, de mousse, umas meias de mousse, e eram luxo. Lá fui eu de meias de mousse porque estava frio, mas depois aquele mousse infectou-me muito a pernita de ter sido mordido. Foi a máscara que falas já mesmo, foi a máscara para cima. Depois, conclusão, ao outro dia estava-me a passar de manhã, quando eu acordei, estava variada, porque já me estava a subir a infecção à cabeça. Não sei se te lembras. Porque tu depois deste uma injeção contra a infecção. Lá em casa havia enfermeiras e tudo. Ainda deu injeção. Ainda deu injeção. Quando me viram já variadita que a infecção da perna, de eu ter andado na véspera a cartar o estrume em cima dela, com uma meia na pernita, na ferida, que de certeza não foi desinfetada, a minha mãe viu que eu estava já, anotava coisa com coisa, e tinha morrido um tempo antes uma rapariga também por causa de uma infecção de uma perna. Mas também não sei porquê, tínhamos lá uma injeção em casa contra a infecção, a minha irmã, por sua vez, deu uma injeção e foi de remédio santo. Também me lembro deste tipo de acidente. Depois também ainda tive outro emprego. Também aos 12 anos, 12 e pouco, tive outro emprego, que foi o quê? Trouxer fitas para um homem que fazia mantas. Porque mas sempre residiram em Chão Sobral. Sempre. Nasci cá, as três. Cresci... E cá me mantenho sem nunca ter nenhuma urgência assim maior. E a Dona Conceição? Sempre viveu em Chão Sobral. E a Dona Ilma? Não, eu vivi em França, 28 anos. Que idade é que tinha quando saiu de Chão Sobral, Dona Ilma? Tinha 32, talvez. E os 34, tinha 32. E regressou depois, entretanto? Eu regressei agora, mas não tenho lá a minha... Ainda há dias me lá chamaram para eu tomar a minha vacina. Lá em França. Ainda tenho lá a minha residência. Mas é a sua residência. Lá tenho os meus filhos, tenho lá a minha residência, que nunca a tirei para cá diretamente. E há dias também me chamaram para ir tomar a vacina. A minha residência disse que estávamos em férias em Portugal e por isso que já tínhamos cá tomado a vacina. Chamaram-me a mim e chamaram o meu marido. Por isso, mas estive lá 28 anos. Mas olha, foi os melhores dias da minha vida. Tem saudades de... Tudo o que passei em França, porque aqui era outro trabalho muito mais duro que eu tive lá. Nos anos em que veio a imigração também, aqui as coisas melhoraram, porque entretanto veio o 25 de Abril e a coisa aqui foi totalmente diferente. Claro, foi muito diferente para cá. Porque depois havia muito mais postos de trabalho, os ordenados começaram a subir. Foi uma mais-valia. Começaram logo as pessoas que não tinham direito a reforma, que começaram logo a melhorar uma reforma. A descontar. Em termos de ordenados. Não, mas eu lembro-me que a minha mãe e o meu pai nunca trabalharam para descontar e depois ainda acabaram por ter o meu pai, não sei se foi morreu o breve, mas a minha mãe teve uma reforma que ela nunca descontou um tostão para a Seguridade Social. E ela tinha uma reformazinha que depois do 74 que o governo depois... Não, ainda foi um bocadinho antes porque foi no tempo de Marcelo Caetano. Começaram a dar sem escudos a cada idoso de uma certa idade para cima, e aquilo foi uma riqueza. Isso não foi só depois de 74? Não, isso ainda foi antes, porque havia o Salazar, mas depois houve temporariamente o primeiro-ministro Marcelo Caetano, que modificou um bocadinho as coisas. Dizia ao teu avô, traga com o teu homem, traga que abençoado, o nosso governante, que há de abençoado. Então, aqueles têm escudos era representada muito neste tempo. Claro, e nestas aldeias ainda sim, mais. Sim, era, representou muito. Nestas aldeias representava tudo isso muito bem, mas... Aqui em geral, ainda se vive melhor, certas pessoas ainda vivem aqui melhor, que vivem na cidade. Ah, é outra qualidade de vida. Porque, não é nem só por isso, porque quase toda a gente não paga renda de casa. Tem um quintalzinho para, por exemplo, os formados vivem melhor nas aldeias que nas cidades, não é assim? Depois é que muita gente paga, tem de qualquer forma, embora que não seja muito grande, tem que pagar uma renda de casa que não tem casa. Há pessoas que têm. Sim, mas a maioria das vossas idades já são proprietários de casas. Pois, geralmente. Mas em geral, eu vejo muita gente a queixar-se porque tem de pagar renda de casa, tem de pagar as águas, mas isto também nós agora já pagamos. E depois as rendas para pagarem essas coisas todas. Enquanto aqui nas aldeias, todos têm uma casa seu, ninguém paga a renda de casa. Embora tudo dá despesa, mas só é sermos mais, ficarmos mais... Trabalharam dois. Muito para isso, não é? Tanto, mas... E tiveram que comprar as casas também. Nossa, não, já é herança, já a minha parte é verdade. Eu nunca comprei. Ou herança. É, nós em geral as casas... Agora reconstruíram. Exato. E há casas que os fizeram, estes casais mais jovens, que fizeram de novo, mas... Outros foi casas que a gente herdou dos nossos pais. Né? Por exemplo, aqui a minha era do meu sogro, enquanto era uma casa pequenita como aquela, mas agora toda a gente tem aqui a casa. Exatamente. Então, e dona Isabel, diga-nos lá, quando foi para as vindimas, como é que foi essa, Foi uma outra fase que eu já tinha 16 anos. Portanto, já foi em 1964, já tinha 16 anos, contando bem. E apareceu a oportunidade, ora, eu que nunca daqui tinha saído, se tinha ido para Oliveira, era muito, e se tinha ido para Oliveira, tinha sido a pé. Ainda é bastante longe. Por acaso, a primeira vez que eu fui a Oliveira foi com a minha irmã, lá está a minha irmã que me fez companhia, mais uma outra menina, porque fomos ver uma outra nossa colega ao hospital, que tinha tido uma apêndice. Lembras-te? Agora eu ia descer ao Boco, subir à Carvalha, descer a Penalva. Subir à Catraia. Isso, quanto tempo vocês demoram? 3 horas. Umas 3 horas. 3 horas. E outras três para vir. Seis não horas muito. Eu fui lá muita vez. E até lá fui uma vez sozinha. Sozinha. Fui e vim sozinha. Por causa de ir a pé, também porque não havia carreira. Mas mesmo assim, depois de haver a caminhonete, algumas pessoas então iam a pé porque a viagem da caminhonete era muito cara. Esta viagem daqui para Oliveira sempre se tornou um bilhete muito caro, ou porque haver falta de passageiros, não sei, havia muitas pessoas que por isso ainda preferiam ir a pé. Iam a pé, por exemplo, de manhã e depois à tarde já vinham na caminhonete, que por sinal era só até o Val de Maceira. Mas eu depois, no fim destas andanças todas, até aos meus 16 anos, que eu também ainda não falei, que também só fiz a terceira classe na escola. Não, mas estava a falar das vindimas. Pois estava a falar das vindimas, mas antes das vindimas fiz a minha escola primária com as minhas irmãs, também só com a terceira classe. Mas eu já tive a particularidade de, no meu terceiro ano da escola, veio uma lei em que os rapazes já podiam fazer a quarta classe, obrigatoriamente. As meninas eram só se os pais quisessem. Mas, claro, os nossos pais não queriam. O que queriam era que nós fôssemos guardar as cabras. Quanto mais tempo, melhor. E assim me aconteceu a mim. Portanto, por aí fiquei, como as outras, a guardar as cabras e a ir ao lenha e ao mato e a ajudar a ser uma empregada de cortar estrume e rolos e lenha e tal. Mas depois, quando foi em 1964, alguém disse, ah, este ano podemos ir para as vindimas, para o Alentejo. Porque apesar de ser Ribatejo, porque Ribatejo, Alenquer e estas terras assim, mas dizia-se o Alentejo, porque o Alentejo é para lá do Tejo, mas diziam assim, podemos ir para o Alentejo. O Timanel Miguel vai arranjar pessoal para irmos para as vindimas, e nós começámos logo a nos questionar, será que nos calhar nós também? Será que o meu pai me deixa ir? Nós éramos, nessa altura já estaria só eu em casa, mais a minha irmã mais nova. Portanto, não sei se teria ter sorte ou não também de ir para as vendimas. Então teve total liberdade dos seus pais para... Mas depois o meu pai lá me deixou vir, foi uma alegria tão grande a gente poder sair daqui para fora, a primeira vez na vida. Fomos numa caminhonete de carreira, que levava 50 e tal raparigas, que o senhor por aí andou por Alvoco, por Aldeia, por Pioda, Cheias de Égua, Torno, Gramaça, Penalva. Também foi a Penalva, também foram algumas pessoas no mesmo embrulho de Penalva. E lá fomos nós para as vendimas para o Conselho de Alenquer, para uma freguesia que se chamava Merciana, para uma quinta que se chamava a Quinta do Monte Douro, uma rica quinta, onde as vinhas eram... Tudo que nós agora aqui avistamos, tudo era vinhas daquele senhor. Foi realmente uma experiência única. E esteve lá quanto tempo? Três semanas. Nós aqui ganhávamos, nestes dias que estávamos para fora, ganhávamos 12,5 euros e lá fomos ganhar 25. 12 escudos e 50 centavos. Exatamente. Para 25 escudos foi uma diferença. Então, no total... No total, como lá estive 3 semanas... Também trabalhávamos ao sábado, claro, 3 semanas, a 25 escudos deu 450 euros que eu trouxe para a minha mãe. Foi uma fortuna. Para a sua mãe? Para a minha mãe. Mãe. Entreguei-lhes assim de mãozinha beijada, porque não podia ser de outra maneira. Mas eu se calhar nem dei mais valor ao dinheiro do que dei à ida de ter com as minhas amigas, de ver novas terras, de ver aquelas vinhas imensas. Enquanto a gente aqui só avistava montes com mato, ali não era. É algo que guarda na sua memória, sim, não é, Dona Isabel? E via-se, por exemplo, de lá também uma serra, que era a única do Monte Junto. Sempre que às vezes falam do Monte Junto, eu sei que das nossas vinhas, da nossa quinta onde estávamos, via a serra do Monte Junto. Foi uma coisa... E depois ainda teve outra experiência muito boa, porque quando viemos, o senhor fez questão em nós passarmos por Fátima. Coisa que também nunca tínhamos ido. A excursão, que o patrão acho que se deu em que a excursão pudesse fazer aquele desvio, foi outra experiência também única. De ir ao Santuário de Fátima. Mas também depois, passado isso, é que eu também tentei pedir ao meu pai, mas uma batalha, eu pedir ao meu pai este tipo de coisas para fazer a quarta classe. Sentia-me insatisfeita. Ter só a terceira classe e depois eu dava muitos erros, às vezes tinha que escrever cartas para as minhas amigas e até o meu pai me mandava fazer cartas para os amigos, para as pessoas da comissão. Por exemplo, como o meu pai era carvoeiro, também tinha que escrever todos os anos um requerimento à Direção Florestal da Rio de Mil a pedir para poder fazer as ditas queimadas. E eu achava-me assim acanhada e depois ele lá me deu a liberdade de fazer a quarta classe, portanto também fiz aos 16 anos. Olhem, e outra questão, e Chão Sobral é o melhor sítio para viver? Eu acho que sim. Para mim é. Então, digamos lá. Eu também. Porquê? Sim. Porque o Chão Sobral, para dizermos a verdade, foi sempre considerado uma terra abastada. Modéstia à parte, mas foi. Porque até no meu tempo de menina vinham cá muitos pobres pedir. Não vou dizer agora de onde é que eles vinham, mas vinham muitos pobres pedir... Tanto durante a semana e nunca iam sem esmola, porque eles ficavam, não é? Porque. E então, para as festas, quando era a festa de São Lourenço, era aí uma. Até havia quem ironicamente depois falasse que era a música. E a Dona Conceição? Eu vivo muito bem cá. Gosta de viver em Chão Sobral. E nem trocava esta não terra trocava. Por mais nenhuma. Eu cá vivi, cá casei, cá estive, tive 3 filhos, tenho 7 netos e tenho 4 bisnetos. Estou feliz na vida porque tenho uma família que me quer muito bem. E cá estou até aí para outra banda, mas ainda aqui há temos uma pessoa que disse, ai, no Chão Sobral houve sempre assim tão boa gente. Claro que a gente é como das outras terras todas. Há uma coisa e outra. Mas eu também, por mim, também vivi cá este tempo todo, casei cá, o meu marido também é de cá. Também não trocava a minha terra por nada, por coisa nenhuma deste mundo. Quando vou para qualquer lado, porque os meus filhos estão em diversos pontos do país, só estou bem é na hora que me venho embora. Às vezes já me tenho dito à mãe, venha até aqui, olha, se lá estivesse, venha-me embora. Sente-se bem na sua uma casa. Uma vez um genro meu que é de Lisboa disse assim, ah, o Chão Sobral é muito bonito, de facto é, mas só para férias. E eu disse, mas a minha terra ainda é boa para férias, e a sua nem para férias é boa. Disse-lhe a Dona Isabel. Mas assim, a brincar. É brincar falando a sério. Claro, nós defendemos sempre o que é nosso. Claro. O seguimento dessa história Conte-nos lá o que é que... Pronto, agora em plena pandemia... Desculpa, nós temos ainda dentro do tempo. Temos muito tempo, então vou dizer ainda uma outra coisa. Neste curso da minha vida, porque são 72 anos de vida, tenho muitas histórias. Começaste há 2 anos? Depois, comecei há 2 anos. E depois também ainda há uma outra coisa que eu aos 42 anos voltei para a escola. Ah, então conta-nos. Aos 40, eu que não tive a sorte de fazer a 4ª classe, mas depois a minha plena liberdade, depois de que me casei, já tive a minha liberdade mais abastada. Aos 42 anos surgiu a possibilidade de fazermos de tirarmos o 6º ano de escolaridade através daqueles dinheiros que vinham lá da CEA e através da extensão educativa. Nesta altura era delegado escolar o professor Ribeiro e houve a oportunidade de ir para a Aldeia das 10, um desses cursos, e o presidente da junta contactou-me a dizer: olha, veja se encontra formandos para ter esta possibilidade de tirar estes exames assim. Mas ele até se referia mais a jovens que na primária ou na secundária não tivessem tirado esse ano, tivessem ficado mais aquém. Se por acaso houverem mais formandos, as aulas vão ser aí. Se por acaso houver aqui em Aldeia mais, então vocês têm que vir aqui. Mas depois, conclusão, em Aldeia houve 0 formandos e aqui houve 14. Olha, muito bom, muito bom. Eu, quando ele me mandou aquela notícia, eu percorri um dia inteiro, aí até foi em fevereiro, era quando havia muita neve. Por acaso foi um dia de neve. Dei a volta à aldeia toda, a dizer a toda a gente que estava mais ou menos dentro daquela idade que me tinham estabelecido, e até houve assim uma aderência muito, muito simpática, que éramos 14 depois. Mas depois, no primeiro dia que a Câmara e o delegado escolar veio, e o presidente da junta e tal, todos muito felizes, muito contentes, porque iam o quê? Iam ganhar 30 contos, e isto ainda me temos os contos. No fim do curso íamos ter 30 contos, e também íamos ter direito a um tapete, porque nós íamos ter também uma aula de tapeçaria. Eu me lembro dos meus filhos, homem, foi mesmo bom, 30 contos e um tapete. Então, mas esse curso foi frequentar na Aldeia das 10? Não, foi esse aqui curso depois com a Aldeia das 10. Não houve nenhum formando, não houve nenhum aluno, não houve ninguém interessado. Fizeram as aulas fizeram-se exclusivamente aqui. A Câmara pagou o transporte a 2 professores, que por sinal foi o professor Arturo, se me estiver a ouvir, mando um grande beijinho e um grande banhajo. E o professor Cândido, que fez de matemática, um senhor que está me casado aqui. Foram muito simpáticos, muito... Foi um espetáculo aquelas pessoas. Vinham às 8 da noite e estavam cá até à meia-noite. Era à noite. Eu, por exemplo, os meus filhos nessa altura comeram muito arroz de bacalhau. Porque eu vinha de enleirar o milho, eu vinha daqui e dali, os meus sogros também padeceram, porque às vezes ficavam a fazer o trabalho do campo, para eu vir numa corredia, fazer a ceia para os meus filhos, tomar banho, para ir para as aulas. Mas pronto, consegui. E porquê é que eu também avancei? Porque na hora que tivemos essa tal de reunião, quando estávamos a acabar, toda a gente quis que, pronto, sim senhor, muito bem, mas eu disse que não, eu estava fora de questão. Mas a maior parte ele disse: ah, se tu não ficares, eu também não fico. Então o senhor Gabriel ainda me lembra e disse assim: não, Isabel também pode ficar, porque eu tinha 42 anos e as aulas podiam ir até aos 44. Então ainda estava dentro da idade. E assim depois também aproveitei e fiz, satisfiz os outros, porque afinal, não sei porque é que eles estavam tão interessados em que eu fosse, mas sentiam-se um bocado mais aconchegados com a minha companhia. Foi mesmo muito bom. Depois... ficámos com essa escolaridade e ficámos com o curso de tecelagem, manta de fitas. Mas como eu tinha um problema... E foi durante quanto tempo, Ana Isabel? Foi desde abril até outubro. Tivemos depois o mês de agosto também de férias, normais. Creio que foi de abril até outubro. Foi naqueles meses do trabalho do campo que estava principiado para tratar. Foi muito difícil. Depois, como ficámos com aquele curso de tecelagem, mas não era bem a nossa vocação aquilo. E houve um dia em que, por exemplo, o professor de tecelagem era aqui da nossa terra, que é o Basílio, que também é um professor que está na área social. Como os tiares eram só 2 e nós éramos 14 alunos, aquilo não dava para nada. A maior parte de nós estávamos ali à alérgia, à boa vida. Um dia eu vim buscar um tapete de arraiolos que tinha em casa, que já tinha feito, para passarmos o tempo, para eles verem que havia outro tipo de tapete. Eles ficaram muito encantados. E depois ficámos assim naquela. Agora, no fim do curso, vamos avançar com tapetes de fitas ou vamos avançar com arraiolos? Foi mesmo muito bom. Olha, e temos conhecimento que em plena pandemia se dedicou à confecção dos chinelos. Conte-nos lá a sua paixão, como é que surgiu a paixão pelos chinelos? Quer dizer, eu também neste espaço de tempo, agora desde que eu, como digo, deixei de... Voltando a fazer os arraiolos, eu deixei a minha agricultura na totalidade. Quando comecei com os arraiolos, deixei mesmo a minha agricultura. E depois comecei sempre a fazer, gostar de fazer coisas novas. Por exemplo, um tempo atrás andei também, me apeteceu fazer saquinhas de retalhos, que às vezes posso dizer que são as saquinhas da minha mãe. Mas agora, mais tarde, comecei a fazer chinelos. Andei com aquele sonho dos chinelos, porque trazia lá um tecido. Já nos tempos, o meu filho, por exemplo, agora já tem 41 anos, ele tinha 15 quando deixou um casaco, e o forro do casaco era tão bonito que eu fiquei sempre a guardá-lo, sempre a pô-lo de lado para fazer uns chinelos. E nunca o perdi. Dou para ali, o retalho era de quadrados, era um tecido muito grosso, muito bom, mesmo bom para confeccionar os chinelos. Mais tarde, como comecei com os arraiolos, já não havia nada para ninguém. Era só aquilo mesmo, até que um dia fiz uma almofada com este tecido para ele andar assim sempre ali a estrovar-me. Mas depois, também no que respeito aos chinelos, é porque esses pobres que nós ficámos a falar que vinham cá a pedir, alguns vinham com chinelos de trapo. A maior parte vinham descalços. Ou porque assim precisavam de vir, ora, para também dar mais espírito de pobreza, vinham descalços. Mas alguns de mais longe traziam os... sapatitos feitos de trapo, e também ainda por cima que tinha cá um senhor da feira comprar trapos, que de certeza era para fazer chinelos. Chamávamos o ferradeiro. Mas a dona Isabel então ainda vende muitos chinelos em tempo de pandemia. Porque eu comecei depois, por sinal, comecei a fazer os chinelos quando começou a vir a pandemia. Pois, as pessoas estavam em quarentena e fui arranjando os tecidos. E comecei a fazer aquele entusiasmo, andei ainda a pesquisar, a ver se alguém me ensinava, mas ninguém esteve disposto a ensinar-me. Tive que começar a fazer as minhas próprias, calharam-me uns bem, outros mal. Às vezes fazia com todo o empenho e depois saíamos os dois direitos ou os dois esquerdos. Depois foi aperfeiçoando. Mas não desperdicei nenhum. E depois comecei a calçar, não posso dizer que eu comecei a fazer chinelos, porque veio a pandemia. A pandemia é que veio quando eu comecei a fazer os chinelos. E depois calcei a minha família toda. E então naquele espaço de tempo antes deste último Natal vendi muitos chinelos. Até tem muita graça que muitas pessoas para quem os mandava pagávamos através da conta. Às vezes por tão pouco dinheiro, era de longe, e eu às vezes, depois quando vier para o verão paga. Não, não, dê-me lá o seu nido para eu lhe pagar os chinelos. Olha, e tenho a dizer que são bastante confortáveis. Sim. Então, dona Isabel, diga-nos o seguinte, relativamente então agora aos chinelos, como é que arranjava os tecidos ou de onde é que lhe vinham os tecidos para fabrico agora destes chinelos em tempo de pandemia? Eu falando em chinelos, realmente estou assim bastante sensibilizada, porque não estou a ver muito interesse em que ninguém aprenda a minha própria experiência, mas por outro lado, no nosso concelho há tanta matéria-prima para poderem fazer chinelos. Tanto que aqui há tempos eu arranjei bastante tecidos de uma outra fábrica, mas aqui há tempos fui pedir a uma fábrica cá do concelho. E então eu pedi bocadinhos, mas quiseram-me dar quantas sacadas eu quisesse. Tinha muita matéria-prima para trabalhar, isso não lhe faltaria. Afinal, eu pedi, mas era se fosse assim um bocadinho, tanto que o rapaz veio e me disse, quer um saco assim ou assim? Eu até lhe disse, é conforme o valor, também não estava interessado em gastar muito. Não é no valor, aquilo as pessoas levam aquilo deita fora. Foi-lhe oferecido, não é? Depois então mandou-me outro estabelecimento ao outro lado da estrada, onde são um grande armazém, e o senhor estava em querer me dar 3, 4, 5 sacos. Eu disse que não tinha lá carro para trazer tanta coisa, que voltava outro dia. Eu digo mesmo que há fábricas, não as conheço, mas possivelmente há fábricas no concelho, mas podia fazer uma grande empresa com esse resto de fazer chinelos e que houvesse pessoas novas, interessadas, claro, e com criatividade para o efeito. Histórias de vida. Vidas com histórias. Terminamos mais um programa do CLDS 4G de Oliveira do Hospital. Muito obrigada a todos os ouvintes e até ao próximo programa. Acompanhem e ouçam o nosso programa da Rádio Boa Nova. Histórias de vida, vidas com histórias. Histórias de vida, vidas com histórias. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 e 17 horas. Reposição no último domingo do mês, às 4 horas da tarde. Histórias de vida, vidas com histórias. Um programa do CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.